salão. Vou dar um cu no salão. O forró fica cheiroso e tem mais animação. Mas dá um cu no salão. Oxente, dá um cu no salão. Pro forró fica cheiroso e tem mais animação. O Zé comprou 200 latas de talco pra jogar no meio da sala, na hora da suadeira. De madrugada, sim, quando o forró esquentou, a moça na misturou suor, talco e poeira. Talco no salão. É talco no salão. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. De talco no salão. Talco no salão. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Mas o Zé comprou 200 latas de talco pra jogar no meio da sala, na hora da zoadeira. De madrugada, quando o forró esquentou, a mozana me jurou suor, talco e poeira. É talco no salão. É talco no salão. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Talco no salão. Vixe, talco no salão. Pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Me chama aqui. No tema, vem. Talco no salão, talcozinho no salão, pro forró fica cheiroso e tem mais animação. Ai, talco no salão, talco no salão, pro forró fica cheiroso, animação. Ai, o Zé comprou 200 latas de talco pra jogar no meio da sala, na hora da suadeira. De madrugada, quando o forró esquentou, a moçada misturou o quê? Suor, talco e poeira. É talco no salão. Talco no salão. Menino do forró fica gostoso e tem mais animação. É talco no salão. Talcozinho no salão. Bicho, o forró fica cheiroso e tem mais animação. Olha, o Zé comprou 200 latas de talco pra jogar no meio da sala, na hora da suadeira. De madrugada, quando o forró esquentou, a moçada misturou o quê? Suor, talco e poeira. Não, talco no salão. Talco no salão. O forró fica cheiroso e tem mais animação. Menino, talco no salão. Talco no salão. O forró fica cheiroso e tem mais animação. Assim você lasca. Ah!